abraço teu, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando vai ficar imaginando? Não vai adiantar nada. Ah, ficar sentado esperando você chegar. Ah, ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem, será que não cabe, né? Chamar aí também. Ô, paixão! Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, esperando, mas até quando? Ficar imaginando, não vai adiantar nada. Ah, ficar sentado esperando você chegar. Ah, ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar minha alegria, sua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem, será que não? Eu deixo a mala aí também. Tô bem, será que não cabe honesta mala aí também? Alô, meu prefeito Divan, obrigado, meu irmão, pelo convite.